E lembre-se, se alguma vez quiser se comunicar comigo, sabe onde me encontrar. Tô aqui se quiser falar, não importa bem como você vai me achar. Não vou fugir, aqui vou ficar, se quiser é só você me telefonar, yeah. Puxa, quem será? Alô? É você, posso te escutar. Te ouço como um sino a tocar. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, e eu te peço pra não esquecer. Se me escreve uma carta, faz uma ligação, manda um bolo, canta uma canção. Um sinal com a mão não tem problema não, se quiser me encontrar, que seja claro como é um sino a tocar. Sino a tocar, yeah. E se você não está legal, fala pra eu levantar seu astral. Mas se quiser pode me escrever, eu sei há tanta coisa pra dizer. Então pode sorrir, pode piscar, pode latir e pode zoar. Porque o jeito não importa, quer saber o que deve importar? É que eu te ouça claro como um sino a tocar. Sino a tocar, oh yeah. Mas você pode sussurrar, um tambor tamborilar, todos vão te escutar como um sino a tocar.